Amador, bom dia, Oxanari 6219, informação, guia, autorização, galhão. Centenário 6225, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, peso 197, o nível de voo autorizado é o 360. Começa o Galeão no nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, São Voo 1, Leda, Dóquilo. Após conforme rota, pesulou 44, seguro, pé novembro 857, moço. O transponder aciona 55, 0, 12, e o controle opera em 120, decimal 8. Ok, senhor, tinha entendido que era ela nascida para Brasil, então não tinha copiado. Seria como repetir por janeiro? Galeão, conforme rota, pesulou 44, seguro, pé novembro 857, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, São João 1, no Leda, Dóquilo. 55062, acelera no transponder, 120, decimal 8 é o controle. Ok, Oxanari 6211, para o Galeão 360, apertura 44 seguro, apertura 927, decola da 10, curva à direita, 1, linha da autódiva, 5006 no transponder, o controle 1208. Apenas saída é São João 1, Leda e Dóquilo, Delta Oscar, Quilo, Lima e Uniforme. Ok, São João, Leda, Dóquilo. E o telefone confirmando 5006? Negativo, 5506. 5506. Agora sim, correto. Só no profissional, 2, Tati 1, 62, 1, 1, da Bianca. Chamada para cá. Oxe, 62 no 1, autorizado, Chemitax, Leb 2, e a posição? Para o táxi, estamos com 1.4.1 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando. Confirma somente a autonomia, o Xanem 62, 1-1. 4 horas, 0-4 horas. Teste autorizado, táxi à direita. Chame quando pronto, o ajuste de altímetro no 0 no 2. Então, iniciando o táxi, já pronto. está pronto para... Enxale 6211, autorizado a linha de colar, destino 0, vento 160 graus com 049. Chame 6211, decolador 29, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. Salvador 208, Xanair 629, obrigado, é volta. Alô, muito bom dia, Papa Tango Lima, aqui, Léo Frei. Papa Tango Lima, aqui, Léo Frei, autorizado final na 7, reporte final. Ok, reportado final. Final 17, o Lima Kilexay. Lima Kilexay, autorizado pouso na pista 17, o vento 150 graus, 03 nós. Excelente. Quilo Lima, Quilo Oscar. Corrigindo Lima, Quilo X-Way. Sol Force 4 e 5. Autorizado, Backtrack. Foi Gol no 649, estabilizado, Electric X-Ray. Gol no 649, bom dia. Autorizado, pouso na pista no 0, vento 170 graus, 49. Ele pousou no 0, gol no 649. 649, solo Flores 48, mantenha escuta, Alfa e Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 8, mas escuta. Alfa Dragon, 1233, com você. O segundo, esse três. Para Brasília, Alfa 197, posição é A4. Chame o Sol em 1, 2, 1, 1 para a Copa. 2, 1, obrigado.